se dá pra quem se entrega. Vou usar tudo que eu tenho, ganha quem joga all in, tudo ou nada, cai quem se acomoda. O fim é o início de uma etapa nova. Minha roleta é o mundo, neguinho. Chutei as pedras, me livrei das trevas, caminhei sozinho pra eternizar meu rap como Yellow Submarine. De onde vem as pérolas, tudo bronca. Minha luz te cega como o sol na areia branca. Por amor, por Jim, sim, nessa guerrilha louca. Sempre fui a mosca que pousou na sopa. O menor da matilha virou o melhor da quadrilha. Sem jabá, tim-tim, transformei água em vinho. Não tive o peixe, aprendi a pescar. Quis ser caçador, não presa. Hoje sou presidente da minha própria empresa. Dívidas vou cobrar, melhor deixar a luz acesa. Oração em qualquer reza, coração não se entrega. Solto a voz, a fé vai me guiar. All in, tudo ou nada. Oração em qualquer reza, coração não se entrega. A fé vai me guiar. All in, tudo ou nada. Me lembro quando o pai se foi. Mistura de raiva e saudade que me deu força. Parece que dobrei de idade. Tive que aprender a escolher o que plantar pra colher mais tarde. Rezo pra livrar minha alma da mediocridade. Dia a dia na atividade, sagacidade com os cria. Tenho sim maldade, uso quando já é tarde pra diplomacia. Ignore, tenha paz, mas se pensar é guerra, eu alimento a minha fúria. Sangro meu drama, fiel, sozinho fui do inferno ao céu. A cidade da luxúria não te ama. Sem flash, nem pose, só ideia firme que te fura igual calibre 12. Vai, ouse, me detone, é tudo no meu nome. Escrevo minha loucura pra que a sua cura não me tome. Minha legião tá aí.